Bem-vindo a todos, chegamos a mais um nível, esse é o episódio de número 20 e hoje a gente vai falar daquela coisa que dá uma sensação de déjà vu no jogo, dos clichês dos jogos, né? Aquela coisa que eu já vi isso em algum lugar, isso acontece em todo jogo. A gente vai falar dessas sensações que tomam vocês, jogadores. Apresentando a nossa tripulação de hoje, temos Hyde, Mr. Bubbles e, de volta com a gente, Pascoal. E aí, galera? E aí? Opa. Bom, galera, e mandando salves aqui, depois desses monte de comentário que rolou, a gente adorou, comentem mesmo, para isso que existe o mural, para vocês participarem da discussão, levarem essa discussão semana dentro, né? E, bom... É, lembrando a galera, o pessoal aí viu que o setista postou, o pessoal até reclamou dele não estar tá participando do pod, essas coisas, mas galera, vou contar a real pra vocês. Por que, que o setista não está participando dos casts? Foi porque o Kratos cortou a língua dele. Logo, o setista vai virar membro fixo do mural. Porque ele andou falando demais, mudar, né? Falou que tinha derrotado, sofreu as consequências. É, então, ele chutou o Kratos de papelão, e o Kratos de papelão cortou a língua dele, imagina se fosse o outro. Então, é melhor nem a gente nem comentar muito isso daí, né? A gente segue a vida, né? Mandando um salve pra galera, um que a gente esqueceu semana passada, não esquecemos essa semana, o rei do robô, General J. Um salve também pro Kisk13, Dacta, Roger Saga, Second Bad Guy, Big Smoke, Gogita, eu acho que é Gogita, do jeito que tá escrito. Rafael GTX, vocês lembram daquele óleo da Castrol que chamava GTX? Eu lembro. Sim. Mas provavelmente não tem nada a ver com isso. Ou tem. Não. Será ou tem? Ah, explica aí no nosso mural, Rafael, da onde vem o GTX. Pro Holdren, pro Enogueira Júnior, Abestruz e a Afroz. É isso, galera. Continuem postando. Só comentando, esse Holdren aí deve ser o filho do Rolando Boldrin, né? Tipo, nossa! Rolando Boldrin. Tipo ele, né? É uma abreviação. Holdren é tipo Rolando Boldrin. Mas pra eu que tô fora da piada, quem é Rolando Boldrin? Também não sei. É o cara dos comercial de cimento, velho. Aquele. O carinha que faz direto esse comercial da Quartz Solid, sei lá. Comercial de cimento? Eu assisti, ó. É, minha avó gostava muito dele também. É, ele apresentou aquele programa Som Brasil, que era um programa de música sertaneja de verdade. Esse maluco mesmo. Isso, e ele é contador de história também. É um tiozinho, digamos assim, que é uma pessoa extremamente culta nos assuntos caboclos do Brasil. Ah, e agora vai ter que ter vídeo do YouTube aí na página. É, vai ter que ter vídeo. Beleza? Porque provavelmente ninguém do nosso público conhece o Rolando Boldrin, né? É, eu acredito que não. Mas OrionCast também é cultura. Joguem no YouTube, Rolando Boldrin. É respeitável, tenho certeza que vocês curtiram. Galera, lembrando que a gente está no Anime Friends, o SP Game Show, no momento que vocês ouvem esse podcast, no dia 11, né? Que é hoje. Isso se você está ouvindo no dia do lançamento, né? Porque se você tiver num futuro distante aí, isso não, já foi. Não, muito distante, já foi. Mas, se você tá ouvindo depois do dia 11 e você perdeu a chance, a gente vai estar lá também no dia 17. Então, apareçam aí. Quem sabe vocês aparecem no site com a gente, beleza? Bom, galera, começando o assunto de hoje, a gente vai falar de clichês em jogos de videogame. E para entrar direto no assunto, uma coisa que é clichê em vários jogos: o modo cabeção. Mr. Bubbles, você lembra por acaso de algum jogo que tem modo cabeção? Puta, deixa eu puxar pela memória aqui. A memória que é o Google, né? Não, tô tentando realmente puxar pela minha memória, cara. Tá. Modo cabeção. Eu acho. Eu já joguei vários, mas não lembro de nenhum. Eu lembro do Street Fighter que tinha modo cabeção. Eu lembro do Mortal Kombat 2, que tinha modo cabeção. Eu também lembro Blood do... Blood Roar também, se não me engano. Blood Roar tinha modo cabeção. Oh, GoldenEye, que... velho. GoldenEye tinha modo cabeção. Era um baita cabeção, né? É, nossa, era bizarro. Era pra não errar a minha mesmo, o headshot. Aliás, é um clichê que faz tempo que não vem sendo utilizado. Pelo menos eu não lembro de nenhum jogo recente que tenha modo cabeção. Ah, porque os caras viram que é tão, tão tosco, tão zoado que desistiram disso, né? Será que já esgotaram esse clichê? Ou alguma pesquisa de mercado apontou que, tipo assim, se o jogo tiver gente cabeção, rende menos? Eu acho que eles podiam fazer o modo cabecinha, né? Tipo, um personagem com a cabeça minúscula. Ah, né? Com certeza já tem. Com certeza. Já tem? Ah, já tem. Será? Gente, será que é por isso que o Sonic falhou? O modo cabeção esgotou? Porque o Sonic é cabeçudo. O Mario não. O modo cabeção do Sonic já é stand-by, né? Já fica, tipo, no... É, sempre. Então. É default, né? O modo cabeção do Sonic. Curioso, nunca tinha feito essa relação, pensei nisso agora. Será que o Sonic fracassou por ser um cabeção dos novos tempos? É possível. Eu acho que cabeção é os caras que fazem o Sonic. Pô. Ah, é? É verdade. Esgrilo. É, mas é uma coisa curiosa, né? Nossa, modo cabeção. Lembrei de um agora, cabeção, que era muito zoado, que era em Star Wars. Aí tinha os caras lá, Darth Vader com cabeção. E era um jogo ruim, né? De luta, Star Wars de luta. Ah, eu lembro desse Star Wars. Cheguei a ver também, tinha modo cabeção. Mas é curioso. Eu acho que o modo cabeção foi um clichê e está em desuso. Então, produtoras, sei lá, tragam aí o modo cabeção. De repente dá certo. Ou no jogo de luta, ou em algum outro jogo. Mas uma coisa que nunca dá errado, básico em todo jogo, é destruir a cidade do herói. A cidade do herói está sendo destruída. Esse é um clichê que eu não diria que é só de jogos. Em que jogos vocês lembram que a cidade do herói foi destruída? Fable. Eu perdi a conta. Fable. Ah, e todos os RPGs japoneses também é a mesma coisa, né? A cidade sempre é destruída. É o padrão, né? É o default. É, o cara tem que ter uma motivação, né? É, então, Fallout, então, por exemplo, a cidade inteira foi destruída. O planeta do herói é destruído, cara. Só ampliou um pouco a proporção do negócio, né? Mas é a mesma, o mesmo sentido ainda. E no Mario Galaxy, que não é só... É a galáxia inteira que tá sendo destruída. Ah, no Paper Mario também. Mas por falar em Mario, puta clichêzão, né, velho? Mario toda vez é a princesa que tem que ser salva. Acho que não tem jogo mais clichê que Mario, assim. Mas, assim, eu acho que é um clichê bem, bem feito, né? Que eles até hoje, todos são muito bons. Mas que é clichê pra caramba, é. Quase sempre. Aliás, os jogos da Nintendo são muito clichêzão, né? O Zelda é praticamente sempre a mesma coisa também. É que eles trabalham muito mais na parte do jogo em si do que na própria história, né? Aí a história acaba sendo aquele clichêzão. É um clichê jogável, né? É um clichê jogável. Ah, mas não sei. Eu penso assim que tem coisas que não dá pra você fugir muito. Você tem que ter uma motivação básica. Mas você pode apresentar de várias formas, né? Essa de ter a cidade destruída... planeta destruído, é bem, eu não diria, como eu disse antes, não é só um clichê do videogame, é um clichê das histórias em geral, né? Parece que a destruição gera uma motivação pra alguém fazer alguma coisa. E sabe o que é engraçado? Normalmente a destruição é que tacaram fogo na cidade, que normalmente é uma aldeia, né? É uma cidade pequena, e normalmente os parentes do personagem principal morreram queimados lá na... Todos. É, todos morreram queimados. A cidade tem 3 casas, pega fogo, os pais dele, que nunca aparecem, morrem, né? E ele se junta com outros amigos que também teve o mesmo destino pra derrotar um império do mal. Exatamente. Sensacional. Um clichêzão também em RPG é aquele tiozinho velhinho que você tem que conversar antes de sair do vilarejo. Tipo, por que que não tem um RPG que você pode sair do vilarejo? E ele sempre fala pra você ir pro norte, sempre. O ancião, né? O ancião. É, o ancião. Mano, mas o pior é que você nunca pode sair do vilarejo de início, assim. Por que que eles têm essa regra, né, no RPG? Acho que é uma regra, não é possível. Porque todo RPG que você vai começar, você não pode sair do vilarejo, tipo, antes de fazer alguma coisa, assim. Muito... Não, e falando... E falando em RPG, é um clichê básico de, tipo, eu não sou um grande jogador de RPG, admito. Mas isso eu senti no RPG que eu mais joguei, que foi Fallout, que é um monte de equipamento desnecessário. Não sei se vocês. Verdade. Eu senti, tem muito equipamento, muita coisa que você passa o jogo inteiro catando. E você, não, isso aqui uma hora vai ter uma utilidade. E depois não serve pra nada. Quais jogos que vocês jogaram? Ah, o meu, assim, geralmente em RPG japonês eu nunca senti tanto isso, não. Agora, um que eu que eu tive bastante disso foi o Mass Effect, que eu jogo o jogo inteiro e eu nunca uso aquelas magias que tem, sabe? Nunca uso nenhuma, só tiro o jogo inteiro e não sinto dificuldade. Acho que não é necessário, assim. Talvez o cara jogando no nível mais difícil até use, mas eu jogando no nível normal nunca precisei usar. Nossa, eu tenho um problema que é que, assim, eu vou pegando os itens, aí eu vejo que os itens são bons e eu vou evitando usar eles, né? Porque eu falo, vai ficar mais difícil, uma hora eu vou precisar disso. Aí eu vou passando tudo, me matando pra não gastar os itens, aí chega no final, eu fecho e não uso. Ah, isso aí é com todo mundo, velho. Só pra tudo. Todo Final Fantasy que eu fiz final, eu fazia final com 100 elixirs guardado. Aí, tipo, quando você vê que você tá matando, aí você começa a gastar que nem um louco, assim, precisar, né? É. Eu mesmo agora tô jogando o BioShock 2, eu tô lá com 5 medkits, 5 injeçãozinha de Eve lá, com os mini turrets todos cheios e tô achando mais e não consigo carregar porque eu não uso. Mas BioShock precisa, viu? Guarda que vai precisar. BioShock 2, que eu ia falar, vai ter uma hora que vai virar uma pista de dança o negócio. Pode ficar preparado. É, quem vai dançar sou eu, né? Também. É, o baile é pra você. Você é a debutante do baile. Todos os holofotes vão estar olhando pra você. Mas é fogo. E falando nesse momento, né, em que todos os holofotes estão olhando pra você no jogo, né? Normalmente é o momento que você enfrenta chefe. E porque todo chefe ferradão tem um buraquinho, um pontinho fraco. Não é um buraco, mas eu acho legal que, por exemplo, às vezes tem um ponto fraco do chefão, que era um bagulho, tipo assim, ele abre uma determinada parte da armadura dele no momento, aí você, é a hora que você tem que acertar. Mas, por exemplo, ele não teria tanta necessidade de abrir aquela parte da armadura naquele momento. Tipo, ele poderia muito bem vencer o personagem principal se ele não fizesse aquela besteira, então, mas ele sempre faz, né? Isso é um clichêzão, acho que deveria ter uns chefes também que fosse uma coisa menos óbvia, assim, né? É, né? Tipo, ele sempre faz um movimento que ele não tem utilidade. O movimento é só pra você bater nele. Tem chefe que chega a ter... É quase que um alvo, né? Tipo, acerte aqui. Só falta estar escrito e apontando com uma seta. Partes brilhantes, assim, né? Tipo, cara, o inimigo tem a textura toda opaca, assim, e a parte que você tem que acertar fica brilhando, assim, quase escando. Não, e como uma coisa, tem aqueles chefões que ele, tipo, tem uma espadona, aí tem uma hora que ele finca a espada tentando te bater, ele finca a espada no chão e fica preso. Aí é a hora que você tem que bater nele. Você deve ter colocado uns negócios assim também, não tem? É, tem um monte. E aqueles que, tipo, vem, solta o ataque dele e depois coloca a cara, assim, pra ver onde você tá, assim, que é bem a hora que você tem que acertar também. É. Eles são bem burros, né? Ou eles são muito ferradões e dão uma bobeira que é fatal. Falar nisso, vocês sabem mencionar um jogo que não tem esse esquema, assim? Eu tava tentando lembrar de um chefão que não seja assim, assim, que tipo, tem esse... Ah, eu sei, qualquer jogo do Mega Man. É difícil. Mas aí é porque o chefe não tem como acertar, né? Mega Man você não vence, tipo. É que eles não têm um ponto... Eles são sempre vulneráveis, assim, né? Eles não têm um ponto pra acertar. Exato, né? Isso eu já não acho tão legal também, porque eu acho que fica meio aquela coisa estranha. É que nem quando, ao contrário, tipo, o inimigo não bateu em você, ele só encostou em você e ele tira a vida. Isso é um clichê também muito chato. É verdade, também. Verdade. Por que isso aí dá choque, né? Você encosta ele, levou um choque e morreu. Ele não, é a minha teoria, é que eles são feitos de antimatéria. É o quê? A minha é que eles são feitos de antimatéria. Pode ser, né? Boa. Encosta e explode. Encosta e deleta, os dois morrem. Nossa, é muita coisa. E falando em matéria, né? Tem uma matéria que é muito usada nos jogos de luta. Que eu, pelo menos, eu vejo mais em jogos de luta. Mas tem muito em outros jogos também. Que são mulheres com peitos gigantescos. É uma matéria muito usada em jogos no geral. Eu, pelo menos, a série Dead or Alive, ela é toda baseada nisso. Em jogos e no Zorra Total, né? Ambos usam muito. Eu acho que qualquer jogo japonês tem uma mulher com peitão. Agora, o Soul Calibur é exagerado. O Soul Calibur é demais. É, o Soul Calibur 4 tá no nível que passou do bom senso, né, velho? Então. Passou do Dead or Alive? Porque Dead or Alive é um exagero Passou. Aquela personagem lá que tem uma espada, parece um chicote lá, ela tem um peito que é... A ninja também ataque. Todas. Desproporcional ao corpo. Assim. Não tem como um ser humano anatomicamente carregar um peso daquele assim na frente. Ele ia tombar pra frente. Sem ter uma coluna igual uma zola. Então, não tem como. É igual o disposto. Infelizmente aquilo não é possível. Infelizmente, né? A física não permite essas coisas. Maldito, mas tem pra caramba. Mas o primeiro personagem, assim, que eu lembro emblemático disso daí, não sei, acho que pode até ter tido antes, mas que vem à minha cabeça foi a Mai Shiranui. no Fatal Fury. É verdade, foi a primeira mesmo. É verdade. Mas se isso não, é um clichê até da humanidade, né, velho? Sempre tudo que tinha mídia, desde a Marilyn Monroe, tipo, esse tipo de artifício é usado, né? Então, tipo, acho que já é um clichê da humanidade. Já, pô, as pessoas foram à guerra por causa disso, né? É verdade. E tem um outro clichê falando em guerra, né? Em bala voando pra todo lado, que é muito usado. Muito usado. É, eu lembro de ter visto isso a primeira vez, tipo assim, lógico, que o filme que eternizou isso no cinema foi Matrix. Mas o jogo que eu vi usando isso daí, a primeira vez que me veio à mente, foi o Max Payne, que é aquele efeito de bullet time. Agora tudo tem, cara. É tudo tem mesmo, mas eu acho que o Max Payne não deve ter sido o primeiro não, viu? Porque eu acho que foi um dos primeiros que aplicou bem esse efeito, que ficou muito legal no Max Payne. Mas com certeza, né, depois do Matrix isso bombou em tudo quanto é lugar. É, que teve uma época que isso tava até chato, né, tipo, foi usado tanto, né, que tipo... Saturou, né? Chega, né, chega de... Agora não tem mais tanto, não, hoje em dia eu já não vejo mais nenhum jogo... O Alan Wake tem... Ah, mas ele não é ação, não sei, mas não, é pouco, é ação, né? É que são ele pouco. Também, ele é da mesma empresa do Max Payne, né? Então, os caras gostam disso. Os caras não conseguem nem desligar, a Remedy não consegue nem desligar o Bullet Time. Acho que se eles fizerem um jogo de ping-pong, vai ter Bullet Time. Se eles fizerem uma versão nova de paciência para Windows e para Mac, vai ter bullet time. Ainda. Eu não consigo imaginar muito diferente, não. Aliás, tá aí, bullet time, quais os estilos de jogos que vocês acham que faltou usar bullet time? Vocês lembram de algum? Jogo de navinha ia ser legal, ia ser extremamente útil. É verdade, jogo de navinha precisava. Jogos de luta Então, acho que jogo de esporte, né, podia ter bastante. Seria legal um jogo de esporte também. Tipo num basquete, assim, você, tipo um drible, alguma coisa, você fazer um bullet time, ia ser interessante até. Porque eu não vejo muito isso, pelo menos em jogo de esporte, e como é de ação também, né, sei lá. É que eles não fantasiam isso também. Eu lembro do Mario Strikers, né, quando você dava o passe perfeito, ficava tudo em câmera lenta, assim. Mas não é um jogo efetivamente de esporte, né, é um jogo arcade, né. Extremamente arcade. Mas é curioso isso, é um efeito que eles usam, pô, o Time Shift, que é um FPS aí que eu joguei no começo dessa geração bastante, você podia manipular o tempo, jogar totalmente baseado no efeito da manipulação do tempo. Ou seja, só que você também rebobinava, pausava o tempo, ou deixava em slow motion, né, em bullet time. Eu acho que foi uma influência total. Pode crer. Total. É incrível. E outra coisa que nunca mudou, assim como Bullet Time, né, veio de um tempo pra cá, esse nunca mudou. Eu acho que não é um clichê de mecanismo esse daí, que é... não tem como fugir. Acho que pelo menos eu não vejo como fugir. Que é empurrar caixa pra alcançar lugar, ativar botão, montar puzzle. Acho muito difícil um jogo que não use esse mecanismo, né? Eu pelo menos, nossa... Esse tem em todos, mas um, acho que tem que dar destaque pra isso é o Resident Evil, né? Que tudo que você vai fazer tem que empurrar uma caixa pra cair um não sei o que você pega e coloca em algum outro lugar. Aqueles puzzles. Tem que virar alavanca. Virar alavanca. O Resident usa muito disso. Até o God of War que a gente falou semana passada aí tem demais disso também. Tomb Raider, Prince of Persia. Acho que a maioria desses jogos de ação em terceira pessoa, assim, tem. Alguns FPS também tem. Não, pode falar, Pascoal. Não, é que eu ia falar que o Zelda também se baseia praticamente todo nisso, né? Porque ele é praticamente puzzle, assim. E assim, empurrar a caixa em Zelda é um pleonasmo, né? Praticamente. É engraçado que o cara faz um mecanismo. Se você for pensar em quem montou aquele mecanismo lá, o cara faz tipo um botão gigante que só dá pra apertar com uma caixa super pesada em cima, né? Pra quê? Qual é o sentido? Muito sem sentido, né? Qual é o sentido disso, né? Não tem... Ah, mas em videogame mesmo, se você for parar pra pensar no sentido, velho, é melhor desligar a TV. E o Resident, que tipo, cai uma pedra preciosa lá, sei lá, parece um cristal, né? Aquelas pedras, você pega lá e coloca não sei na onde, é muito, muito nada a ver, né? Muito viagem. É doideira. Mas eu acho legal os jogos, assim, quando não se prende muito à realidade, porque eu acho que é o que faz o videogame ser o videogame, viu? Apesar de ser... Estranho, né? Isso que é legal nele, né? Mas ó, você pode empurrar a caixa pra lá e pra cá, pra tudo que é canto nos videogames. Você nunca pode encostar nos barris, nem atirar neles. Porque pelo menos em qualquer jogo, eu nunca vi um jogo que não tenha um barril que não fosse explosivo. Ah, começou no Doom, né? Não é possível que começou em outro jogo. Acho que começou no Doom isso daí, que eu lembro que o Doom, nossa, nossa era... Eu lembro de jogo 2D, ó, Cadillac Dinossauro, por exemplo. Ah, é, pode crer. Os barris eram explosivos, velho. Eu tô tentando lembrar de jogo mais velho. Ah, é aquela... Uma máquina de arcade chamada Blood Bros. Também tinha uma versão anterior que chamava Cabal. Não sei quem conhece. Não. O mesmo fabricante. Eu lembro, você atirava nos barris, esperava os caras chegarem perto, atirava nos barrilzinhos pra dar dano maior, esse tipo de coisa. Barril explosivo é clássico. Eu não lembro se no Final Fight tem. Ah, tem também. Ah, tem também. Ó, não é explosivo, mas, por exemplo, naquele Donkey Kong primeiro que o Mario aparece, é barril também. Ah, eu ia falar. Primeiro... Acho que foi onde começou a lenda dos barris em jogos, foi nesse jogo. É legal que ele sempre tem o mesmo formato, né? Já repararam? Ele tem... É aquele formatinho, assim. Ele é reto e tem aquelas três argolas, assim. Né? É, tipo que é... Barril do Chaves, né? Do Pica-Pau. É, pode crer. É o barril do Chaves. Mas no bônus do barril do Street Fighter, eles não eram explosivos, mas eles te davam rodo. Seria bem mais legal, né? Isso, dá um fogo que o negócio explodir. Pô, ia ser da hora, mas você ia cair pra trás. Nossa, ou não, né? Tem jogo também que eu perco mais nos barris do que com os inimigos. É, porque você vai se esconder, daqui a pouco o barril explode na sua cara. E eu sou ruim de mira também. Pô, mas no Resident 4 tem uma parte que você vai subindo na torre, né? Que tem os barris explosivos também. Eu morri várias vezes mais ali do que nos inimigos. Ah, pode... Ah, e também tem jogo que quando eles colocam um barril explosivo, aí eles querem que você use, né, o explosivo pra matar o inimigo. Aí parece que, tipo, já é programado pra todos os inimigos começarem a se aglutinar ali perto do barril, né, pra você atirar lá e matar uns 15 de uma vez. É, esse é um clichê básico. Nossa, é um clichê bem clichê. Total. É, mas é muito... Ah, cara, mas eu gosto. É um clichê, mas é como o... Você falou, é sensacional você colocar todos perto do barril, dar um pipoco, gastar um tirinho só e ver tudo indo pelos ares, cara. É uma sensação de, pô, fiz uma cilada pra eles e o Bino não avisou. O Pedro não avisou. Ainda bem, eu acho que essa coisa da gente gostar do clichê é natural, porque eu acho que o clichê, ele nasce quando é uma coisa legal, assim, que nem o barril, por exemplo. Fizeram isso num jogo aí e falar, nossa, isso é legal. Aí começa a se tornar um clichê, né, a partir daí. Então acho que é natural também a gente ter o apreço pelos clichês, assim, que, principalmente esses que a gente citou até agora, assim, alguns eu gosto bastante. É, então, cara, uma coisa que eu acho muito louca, assim, em qualquer. Principalmente em beat'em up, né? Jogo de porrada. Coisa que sempre eu via acontecer, a gente ficava zoando na frente da máquina, falando que é o cara catar comida na rua, né? Tipo assim, tá lá o sanduíche, o presuntão lá quente. Aí a comida ela é encontrada na rua e recupera a tua energia ao invés de te matar. Tá lá o frango assado no frango, meio da rua. É, né? Sempre um frango assado. Muito engraçado, velho. Mas é muito louco mesmo esse bagulho. Até tem aquela lenda, né, que a gente já citou no podcast sobre lendas dos videogames, que é aquela do cara pegar um frango no jogo do The King of Fighters, assim. Nossa. É bem bizarro. Ah, você quer ver uma coisa bizarra? Por exemplo, é pegar todas as comidas que o Alucard acha pelo jogo, sendo que ele é um vampiro e não come, só bebe sangue, né? Não, e as comidas são umas coisas muito, muito estranhas, né? É um tofu, cogumelo. Cogumelo. É. Umas coisas bem bizarras, cara. Bem bizarro. Bem variado. É. Agora, curioso, porque o pessoal come, os personagens comem, né? Essas tranqueiras que eles acham na rua, não morre, não passa mal, mas... Os buracos nesses jogos, cara, eles não têm fim. É. Eles mandam você pra outro espaço. Tipo assim, você não cai 2-3 metros e machuca a perna. Não. Tá cheio de jogo por aí que você caiu. O God of War mesmo, cara, eu morri várias vezes caindo em buraco sem fim. É. Um monte de jogo, cara. Vocês já morreram muito em buraco sem fim? Pô, o Mario tá aí, né? Então, todo mundo que jogou Super Nintendo, né? Aliás, eu acho que esse é o maior clichê da época do Super Nintendo, né? Porque todo jogo tinha um maldito buraco que não tem fim. E tem jogo que é difícil você controlar o personagem e ele cai fácil, né? E é uma morte besta, né? Você morre, cai num buraco sem fim. Você vê, o Mario Galaxy agora conseguiu consertar isso, porque todo buraco que você cai não é um buraco sem fim, ele te suga pro núcleo do planeta. É verdade. Isso daí ficou legal. Tá vendo? Agora nunca mais tem buraco sem fim no Mario Galaxy. Ah, não, até porque foi, acho... É um buraco sem... Continua sendo um buraco sem fim, né? Só que ele vai pra... É, mas não nesse sentido, pra outra dimensão, é. Ah, mas tinha uma coisa que um amigo meu fazia, eu ficava louco da vida. Tipo assim, quando a gente não tava jogando o jogo, falava e dava com a língua nos dentes e falava assim, pô, comecei a jogar agora, é legal, não sei o quê. Ele tinha, principalmente jogo de plataforma, ele tinha mania de falar, não, já joguei pra caramba. Ó, tá vendo aqui, ó, você pula aqui, ó, que aqui tem um negócio secreto. Aí você pulava ali naquele cantinho do buraco, você não vai morrer. Você pulava, morria, olhava pra cara dele, ele, ah, ha, ha, ha, ha. Pode crer, velho. Donkey Kong, né? Passa o controle, né? Tipo, fazer isso pra você passar o controle, assim. É porque Donkey Kong tinha muito disso, de você cair no buraco e achar um lugar secreto em vez de morrer, né? É. Achar um barril secreto. Eu procuro muito isso daí, dependendo do jogo, assim, que eu sei que é um jogo que vai ter esse tipo de coisa, eu sempre fico, qualquer lugarzinho que eu acho meio suspeito, eu já dou uma olhada, já pulo, já me jogo no buraco pra ver se vai ter alguma coisa. O Symphony of the Night, eu lembro que eu bati com a espada em cada teco da parede daquele castelo inteiro, procurando ver se quebrava. Abri ele 100%, né? É, eu consegui, mas agora demorou, viu? Um jogo que é legal, que primeira vez que eu vi um buraco que não tinha fim, foi no Mortal Kombat, quando você derruba o oponente da ponte lá, do The Pit lá, o buraco não tem fim. Ele não, tem fim. Então, é isso que eu ia falar, ele tem fim e o fim é muito legal dele. É verdade, bem, bem lembrado, cara. Esse acho que foi um dos primeiros buracos sem fim, quer dizer, um dos buracos com fim do videogame, que eu me lembro, assim, ou se não, o mais marcante. É, pra mim buraco com fim, cara. Até em FPS mesmo, quando você cai, você tá jogando online, essas coisas, esses mapas grandes assim, você cai e aí aparece o personagem caindo, não chega em lugar nenhum e morre. Ele morre no ar ainda, isso que é bizarro, né? Esse é um outro clichê do videogame, que eu acho. Você morrer no ar, assim. Você nem chegou no bateu. O cara tem uma parada cardíaca, né? Ah, não vou aguentar, pô, morreu. Cara, eu morria muito assim no Unreal Tournament, cara. Às vezes você tomava uma foguetada, um negócio que te jogava pra fora da plataforma no espaço, aí você começava a cair. Aí você ia caindo, e de repente seu personagem espatifava no ar. E abraço, perna, cabeça pra um lado. Meu, se eu tô no vácuo, se eu tô no espaço, por que que me matou? É igual o jogo de luta, quando você agarra o cara e joga ele pra, tipo, a vida arranca antes do cara cair no chão, né, velho? Tipo, que tira a vida do cara, pô? O agarrão ou o tombo? É o ar, né? É o atrito. Bizarro. O cara sempre se lasca. Bom, outro clichê que a gente vê, e também é outro que eu classifico daqueles como o Raid já falou, o Pascoal já falou, um clichê do mundo, né? É que o mundo sempre é destruído no ano 2000. Ou 2000 e alguma coisa, né? Agora jogaram pra 2012, né? É, mas você vai aumentar pra frente, vai aumentar. É que chegou 2000, não acabou, agora tem que arrumar outra data, né? É, vai chegar 2012 e não vai acabar, vamos esperar. Vamos arrumar outra. É. Mas vocês acham que uma hora eles vão pegar, eles vão tacar uma segura? Tipo assim, um negócio que ninguém, por exemplo, que tá vivo no momento vai chegar, pro pessoal não comentar, tipo, 2300. Ah, não, uma hora certa, né? Porque se tentar, uma hora vai dar certo. E é chato quando isso acontece, né? Tipo, o cara faz uma história e marca a data, tipo, Exterminador do Futuro, assim. E porque vai chegar a hora, a data lá, as pessoas que assistirem ainda vão estar vivas e é mó chato não, isso, falando, né? Falando em data, que não tem nada a ver com o assunto, mas achei interessante. Essa semana, o Martin McFly chegou do futuro, né? Foi segunda ou terça, não me lembro direito. Ele veio do futuro agora. Esse negócio de data, eu lembro que em 98 eu tava lendo o jornal de manhã e aquele colunista, o Zé Simão, escreveu. Era, segundo o filme O Exterminador do Futuro, né? Era o dia seguinte da destruição do mundo lá, né? Que é em 98. Eu não lembro que dia do mês exatamente a data, mas galera, se vocês lembrarem, postem aí no mural. Mas o filme é O Exterminador do Futuro. Aí ele fala assim: bom, segundo o filme O Exterminador do Futuro, né? Ele escreveu na coluna. Hoje o mundo deveria estar destruído por bomba nuclear, mas sabe por que o mundo não foi destruído? Porque no computador lá, no computador na Skynet lá, tinha o Windows 95 instalado. Olha isso. E aí, no momento de executar o programa de destruição do mundo, tela azul lá. O programa de destruição do mundo executou uma operação ilegal e será fechado. Deseja enviar um relatório? Pra sei lá quem, né? Não, pra alguém que não vai ler. Na época não aparecia a mensagem do relatório, porque era o Windows 95, né? Não tinha tanta conexão com a internet, assim. Mas, cara, bizarro, velho. Bizarro. Aí você vê que a gente chegou no futuro do Martin McFly, só que ainda não tem tubarão saindo da cinema. Sim, Aí sim, velho. Tem como carro voador? Avatar, não? Ah, mas é o carro 3D. O carro voador não tem, mas o tubarão eles quase acertaram. Skate voador também não tem. Ah, eu queria um carro que funcionasse com lixo, né? Ia ser muito da hora. Isso ia ser legal. Ah, mas o tubarão, ele saindo da tela, ele não te mata. Talvez ele seja até menos letal do que quando você pula em cima do inimigo e mata ele com peso no jogo. Esse é um clichê. Esse é culpa do Mario. Esse é culpa do Mario. E seria esse o maior clichê dos videogames? Nossa, sensacional esse som. Põe de novo aí, diretor. Diretor. Olha que espetacular isso. Seria esse o maior clichê da história do videogame? Você pular em cima do cara e matar? Pra usar a gravidade como a sua maior arma. É, então. E o peso, né? O cara tem que ser... Aí no Mario, o Mario é gordo, né? E esmaga a tartaruga. Que coisa bizarra, né? Cara, você já pensou que o Miyamoto poderia ser processado pelo Greenpeace? Pois é. Pelo Projeto Tamar. Ou podia ser processado por algum menino ou menina gordinha que se sentisse complexado, falando, eu pulo em cima dos bichinhos no jogo, eles morrem, tá me chamando de gordo. Ah, não, mas é, eu só aceitaria o processo se a menina gordinha tivesse bigode. Só pensar de Portugal. Muito boa, muito boa. Sensacional essa daí, sensacional. Nossa, cara, é muito idiota isso. Eu lembro que quando eles lançaram o Wii Fit, né, quando você sobe em cima lá do balance board, ele mede lá, tira lá o seu IMC, né? Pega a sua altura, acho que o seu peso, e mostra lá o seu índice de massa corporal. Aí ele deu lá mensagem pra uma menina lá de 13 anos que ela tava overweight. Aí a mãe queria processar a Nintendo, porque o jogo falou que ela tava acima do peso e ela ficou complexada com isso. Ah, queria que você falasse o que pra menina, pô? Você tá linda? Brincadeira, é... Quer falar assim, bom dia, Angelina Jolie, porra. É. Ou então eu entendo e falasse assim, puxa, você tem ossos bem largos, hein? Padrão South Park, total. Nossa, muito louco, muito, muito louco. São mais aqueles avisos idiotas, né? Tipo igual aqueles avisos idiotas que aparecem nos jogos de terror. Já perceberam? Esse jogo tem cenas explícitas de violência e carnificina. O jogo chama Resident Evil, né? Evil. O que espera, né? Um jogo desse, né? É muito idiota. É. A capa tem um doutor com um olho no peito, assim, todo deformado. Uma aberração genética. E aí você vê aquela notícia imbecil, aquele aviso imbecil na frente do jogo. Nossa, cara, é bizarro, bizarro, bizarro, bizarro. Mas eu lembro, tipo assim, o jogo que marcou com isso, acho que foi Resident, cara. Não lembro, tipo assim, Alone in the Dark tinha, né? Resident Evil 2. Mas o Resident Evil 1 tinha mensagem na frente? Antes, sim. Esse eu não joguei, mas a primeira vez que eu vi... É, o 2 tem. Então, acho que o 1 também tinha, viu, cara? O Fatal Frame tinha isso, o Clock Tower tinha também... Agora Resident 1 não lembro, não. É, Resident 1 acho que deve ter sido... Se teve, eu acho que tinha, viu, velho? Eu acho que tinha. Mas tá aí, galera, se vocês... Quem tem Play 1 aí, ou sei lá, tem Resident 1 no PC, sei lá, bota aí e olha pra gente, coloca no mural, por favor. Por favor. Mas é um clichêzão básico. E nesse mesmo, uma coisa, um clichê que acontecia muito no Resident Evil, né? Você pegava o lança-foguete, você pegava uma Magnum e você dava um tiro, o cara caía, mas a parede não, a porta não quebrava. Você com o lança-foguete, você fazia aquele... Terminava o jogo num tempo curto pra ganhar o lança-foguete, você dava uma foguetada no zumbi, não acertava o zumbi, passava, pegava na parede, a parede ficava inteira. Isso acontece muito em jogo, cara. Mas isso aí acho que é mais por causa da limitação, né, dos jogos da época, assim, que não tem como... Ah, não, é. Né? Ah, mas é engraçado, né? Mas é engraçado. Eu acho engraçado jogo, as portas que não destroem. O jogo atual que ainda tem isso, né? Vários até. Que você destrói algumas coisas e outras não. Eu acho engraçado mais as portas que você abre, algumas com a chave e outras você destrói, e outras não adianta nem atirar que não vai destruir de jeito nenhum. Falo, tipo, a maçaneta está emperrada, né? Então esquece, essa porta aí não vai abrir nunca, de jeito nenhum. Depois o cara tem uma bazuca nas costas e tem que ficar procurando metade do jogo pela chave, né? É. Zoado. Não, bizarro. Aquele limite de tela, assim, que às vezes o cara poderia dar um pulo, às vezes o limite de tela é tipo um cavalete, assim, um que pneu, poderia baixar, poderia passar por baixo, é um bagulho ridículo, mano. Aí ele tem que dar a volta no cenário inteiro, pra poder chegar daquele lado, porque tem um pneu, ele não consegue pular o pneu. Não, e falando desse negócio, tipo assim, o cara tem uma bazuca nas costas, e quando ele tem uma bazuca nas costas, ele não consegue abrir a porta, ele pega uma espada, vai lá e abre a porta. Ou ele tem um inimigo que não morre com o tiro da bazuca, mas aí ele pega a espada, vai lá e enfia no inimigo e o inimigo morre. Ah, isso tem em todos os jogos. Tipo, se o jogo tiver arma e espada, a espada arranca mais. Pode ter o Devil May Cry mesmo. A espada é muito melhor que a arma. Ah, é. Eles tentam balancear isso porque é mais difícil acertar com a espada, né? Mas não faz sentido nenhum, velho. Ah, mas é um clichê, né, velho? A não ser que os caras misturem, igual no Bayonetta, que ela tem arma, espada no pé. Cara, é bizarro, acho muito louco aquilo. Acho eu gosto. Muito louco, cara, também gosto. Mas é muito. Se você for levar ao pé da letra, assim, o que faz sentido? Nossa, é como o Pascoal já falou. Não tem como, cara. É Tarantino, né, velho? Bayonetta como, é Tarantino total. Total. Ai, ai. E outro clichê bem. Esse aqui também é um clichê que me lembra muito os jogos beat'em up. Assim, jogo de porradinha, né? Que a gente já comentou anteriormente. É... Mas também aparece em outros jogos. Nova York é um lugar muito perigoso. Em todos os jogos, cara. E filme dos anos 80 também. Cara, no Madison Square Garden, cara, como acontece, tipo assim, como tem coisa que passa por ali, bicho. Eu já vi uns 500 jogos terminarem ali. GTA tem aquela praça, aquele local... É, até no Guitar Hero tem, cara, tem, nossa, a Quinta Avenida tem jogo pra caramba, cara. Ah, outro também que acho que começa em Nova York, se não me engano, é Prototype. Ah, se não sim. Me engano, é Nova York também. É aqui em Nova York também, se for acontecer alguma catástrofe natural, algum desastre, invasão, vai, sei lá, meteoro, okay. Né, meteoro adora meteoro. Cair em Nova York. É, meteoro só cai se for em Nova York, senão não cai em lugar nenhum, porque não tem graça. Mas os aviões do Osama Bin Laden também bateram em Nova York, né? Você tem que ver que realmente na vida real também é assim, né? Não, mas aí é a vida real inventando a ficção. É isso verdade. Que eu ia falar, tirou da minha boca. Que ele devia jogar uns jogos lá de Play 2 lá na casa dele e falar, puta, um dia eu ainda destruo esse prédio, tá? Tipo, devia ser um fetiche dele. Ele ficava pensando, putz, um dia eu vou destruir todas aquelas jogando pessoas, sei lá. Flight Simulator, né? Flight Simulator, batendo aviãozinho. Ficava testando. Não, e aí você sempre se ferra, né? Alguém faz uma merda, você tem que salvar o mundo. E ninguém pergunta pra você se você quer salvar o mundo ou não. Você sempre tem que ser o herói. Nunca dão essa opção pra você. Você sempre fica com a bucha. Esse é um clichê? Vocês consideram um clichê também? Ah, pô. Toda vez, né? É sempre a mesma coisa. Mas eu acho que se não fosse assim, né? O cara nem jogava, assim. Acho que em jogo de aventura, assim, o cara tem que ser o herói, né? Assim, não, mas assim, eles têm que inventar um motivo mais plausível, né? Por exemplo, tipo, que nem a gente já falou, a cidade do cara destruiu. Ah, beleza, tem que ser herói. Tipo, alguém pede pra você, tem como você salvar o mundo pra mim lá que eu tô precisando? Então, beleza, tranquilo, eu faço. Pô, inventa um motivo melhor, né, pro cara entrar nessa história. O cara falar não, aí dá game over, né? Tipo, não. Cara, meu sonho seria ser um herói funcionário público, tá ligado? Como seria um herói funcionário público? A galera vem e pergunta pra você, e aí, você pode salvar o mundo? Aí eu já viro e falo assim, então, você preenche esse formulário aqui, mande pelo correio e aguarde a resposta de 60 dias. Ou então você fala, não, eu só moro aqui, só. Eu só moro aqui, não é? Só aguardo, não, bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Pô, outra coisa bizarra que acontece, esse eu ficava puto da vida quando acontecia no Gran Turismo. Eu queria morrer, jogo de corrida... O computador começa a dirigir feito Ayrton Senna quando tá perdendo, cara. O negócio é imbecil. Você passa ele extremamente, de forma ridícula, você passa ele no começo da corrida. Aí você abre um minuto, acontecia muito isso comigo, você abre um minuto de vantagem. Aí nas últimas duas voltas o negócio chega atrás de você como se fosse um cometa, cara. Ele passa por cima. Ah, você quer um nome pra isso? Mario Kart. Mario Kart também. O Mario Kart é programado dessa maneira, velho. Ele é programado pra, tipo, sempre os oito corredores ficarem na mesma, assim, próximos. Pode ver quando você tá em último, ele vai te dar 50 itens, tipo, mais forte de todos pra você chegar perto. E aí, quando você estiver em primeiro, ele vai fazer todos os caras que estão atrás de você receber item pra te passar, velho. É batata. Um que eu lembro, mas não isso é até... que não é de corrida, mas tinha esse negócio também, era o Mortal Kombat Ultimate. Você ganhava um round... Aliás, o computador ganhava o primeiro round e deixava você ganhar o segundo, e o terceiro era impossível ganhar, não tem como ganhar. Sempre ganhar. Ah, isso é verdade. Ele adivinha seus movimentos, né? Se você pular, ele pula antes. É. Se você, tipo, ficar parado, ele te agarra. Tipo, é programado pra vencer. E aí, se você pegar o contínuo, ele deixa a outra. Reparou isso também? É, você verdade. Perde, você passa você pegar com o continue só, né? É. Se você perder, aí você pegar o continue e na próxima ele fica parado. Ele deixa você ganhar. É, pode crer. Esse aí é um clichê também. Quando você pega continue, fica mais fácil. Ou quando você não ganha uma... Lembra que no King of Fighters, quando você pega continue, aparece lá... Acho que a partir do 98 tem isso. Aparece uma opção pra você escolher, tipo assim, ou sua barra de golpe especial cheia o tempo inteiro, ou a barra de energia do computador só 25%. Ah, ou sempre ter umas boiadas. É. Essa é a boiada legalizada, né? Não é aquela debaixo do pano. Eu sempre pegava isso e sempre perdia ainda, mesmo com trapaça. Ah, não, eu não me permitia pegar isso, velho. Eu não me sentia. Eu pegava. Eu sou muito ruim nesse jogo. Não me permitia. Nossa. Ah, cara, eu raramente pegava. Eu pegava, às vezes, eu gostava de pegar a barra de energia cheia quando eu tava afim de zoar. Eu pegava a barra de energia cheia. Aí ficava só dando especial. É. Eu pegava o chefe, metade da barra de energia e perdia ainda. Eu ficava com muita raiva, muito frustrado. Nossa, Raid, quanta frustração com um jogo de luta. Pois é. Nossa, mas Hadouken você consegue fazer? Não, o meu problema é King of Fighters só. Street Fighter consigo... Street Fighter joga bem. É meio que psicológico, sei lá. Ah, é? É porque você não é motoboy, né? Deve ser por isso. Queria o homem mal. É, o jogo de motoboy. Mas seria porque talvez no King of Fighters os personagens são mais a japonesados, apesar que eles não são andrógenos como nos RPGs. Isso é um clichê. Bom, alguns são. Por exemplo, alguns o Ash. São. É, o Ash é completamente... Mas já é dessa geração mais nova, né? Mas tem muito personagem andrógeno, eu acho, também no King of Fighters. Agora, igual em jogo de RPG, realmente é incrível, cara. Como os personagens são andrógenos. Isso é um clichêzão, eu acho, principalmente dos RPGs orientais. O que vocês acham? É, eu acho que a maioria dos jogos, nem só os RPGs, os jogos orientais, eles têm muito dessa... Pega o Castlevania mesmo, né? Ah, então, o Castlevania mesmo, ele também, o Alucard mesmo, ele já é meio andrógeno. É, mas eu acho que isso é da cultura japonesa mesmo, né? Eles, sei lá, deve ser algum complexo que eles têm já de ser diferente. Já. É, então, pode ver... Até em anime tem isso, né? Tem muito. Anime, pô, é o rei. Mas se pega, por exemplo, o fato das mulheres ter peitão lá também, deve ser porque as mulheres elas são todas magrelas. Então, daí também, eu acho que eu vou nesse raciocínio também. Eu acho que eles colocam muito personagem andrógeno porque eu nunca vi um japonês viado. Tipo, não é por isso, não. É porque eles são todos iguais, entendeu? E eles querem fazer uma coisa diferente. Pode ver que até o visual deles, eles tentam, sabe, pintar cabelo de azul. Tem aquela moda. Visual key, né? É, visual key, que eles se vestem todo como se fosse um cosplay ambulante. Eu acho mais. É cultura mesmo, né? Cultura deles. Não, mas eu tenho uma outra teoria. É cultura deles, mas tipo assim, eles não têm uma imagem muito... Eles não têm a imagem do soldado. Eu acho que o herói oriental não é o soldado. O herói ocidental é sempre um soldado de arma na mão. Jack Shepard? Sempre... É, tipo assim, é igual o Shepard, sabe? É, quantos do o cara bruto, né? É o Jack Bauer. O Jack Bauer, então, tipo assim, são essas coisas. Você não tem, por exemplo, uma personagem ocidental com essas características. Extremamente. As características do Ocidente, de masculinização do Ocidente, elas são mais marcantes, eu acho, do que no Oriente. Então, acho que a diferença entre homem e mulher no Oriente, apesar deles terem lá cultura tradicionalista deles, nessa visão, o estereótipo deles não é tão diferente um do outro, assim. Não é tão estereotipado quanto aqui. Não sei, eu acho que é isso. A gente tem muito aqui a imagem do soldado. É o Rambo, é o Braddock, é o Exterminador do Futuro, e por aí vai. Tem N... Dá pra escolher, N, né? Caras, aí dá pra escolher. É o Vin Diesel agora, que é as encarnações mais recentes desse tipo de masculinização. Ah, mas então... aqui eles têm um herói que a gente nunca vai ter. Eu vou deixar o link pra vocês verem. É o Zaspion. Não, Segata Sanshiro. Eu lembro. Esse herói, por exemplo, o Ocidente não tem, pô. É o cara da propaganda do Saturno. Não, mas sabia que ele afundou a SEGA? Porque era caro fazer aqueles comerciais lá, a SEGA se ferrou com isso. É? É. Nossa, não sabia. Um pouco da culpa do fracasso do SEGA era isso, ele não rendia nada e era muito marketing, né? Era Nossa. A produção até grande aqueles comerciais do Segata Sanshiro. Nossa. Também? Nossa. Sensacional o comercial também. É, demais. Mas os caras... Só no Japão pros caras fazerem certas coisas, né, cara? Não, a propaganda do Japão é uma putaria, velho. Pô, é. E tem a mas música do que... Segata Sanshiro, né? O... Coloca de fundo aí, viu, Mr. Burns. Tá bom. É muito da hora. Segata Sanshiro, Segata Sanshiro, Segata Sanshiro. Oh, era muito louco, mano. Eu curti pra caramba. É um dos melhores comerciais que eu já vi, aquele do Segata Sanshiro. Tudo que desviada, pô. É, a mais que essa vale a pena, porque é da hora. Vale a pena. Pô, foi uma não, bela... Não, foi mal, eu tava meio... Não tô brincando, não. Tô dando risada, né? Diretor, não corte. Diretor, não corte. Pô, desculpa. Aí, louco. Não, mas sabe o muito... que eu achava legal? Que era o comercial do Segata Sanshiro. Eu sei que eu cortei tudo, mas enfim, mas já que eu cortou. Mas era que era legal, que era baseado no jogo que ele ia vender, né? Tipo assim, era um jogo de futebol e mostrava ele no campo de futebol, tipo, dando um ipom na trave do gol. Assim, inclusive, faremos um cast sobre Segata Sanshiro. Tá decidido não, já. Eu não diria inteiro sobre o Segata Sanshiro. Não, inteiro, ele merece. Se a gente fizer do Dreamcast, vai ter muito dele. Eu podia colocar os vídeos aí no link, né? Pro pessoal ver quem é Segata Sanshiro, a maior lenda. Ah, mas o pessoal no Japão gosta dessas coisas. Tanto que, meu, os jogos de luta nasceram lá. As pessoas nos jogos de luta, elas acham normal ver um personagem batendo no outro, soltando bola de fogo no meio da rua. E ficam lá vibrando. Isso é um clichê clássico dos jogos. O cara tá lá, um tá lá, fica destroncando a galinha lá na tela da Chun-Li, e ficou lá o Ryu e o Ken um dando bola de fogo no outro, e o pessoal olhando como se fosse a melhor coisa mais normal do mundo. Com roupinha de turista tirando foto, né? É, tirando foto. Pô, aí tá aí, que máquina que o cara tinha? Porque Hadouken dá pra registrar na câmera? Provavelmente sim, né? Nossa, é bizarro isso, cara. É bizarro. Aí ele tem aquela câmera do Fatal Frame lá, que pega objetos sobrenaturais. É, boa. Spectres, né? Boa. Fotografia Spectres. Exato. Nossa senhora. Essas coisas é bem de game oriental mesmo. E tem. Assim, outro. Sim? Não, por falar em. Só pra não perder o razão, mas por falar em terror, assim, outro clichêzão em terror é ou usar mulher ou usar criança, né? No tema, assim. Que nem no Fatal Frame, é umas mulheres assim, que vai tirando foto, quando não é uma criança. Eles usam em filme também, né? Mas eles usam muito esse negócio assim, pra dar sei lá, um terror maior, o personagem principal ser frágil, né? É o que eu ia falar, tem explicação, né? Porque com um homem ele não é tão frágil quanto a mulher ou a criança, né? É verdade. Até o próprio diretor do filme do Silent Hill, ele disse que usou a mulher em vez do homem lá no filme por causa disso. Passa mais essa sensação, né? É um clichê. Assim, tipo assim. Agora tem um negócio. Tipo, esses heróis juvenis do videogame, por exemplo, todo mundo acha normal. Né? Essas crianças caçar animais selvagens, perseguir criminosos internacionais e coisas assim. Esse é um outro clichê bem usado no videogame. Que jogos que vocês lembram que usa muito isso? Ah, o próprio Zelda é assim, né? O Link, ele sempre começa, ele é ultra jovem, né? Tem umas versões que ele já é, que nem no Twilight Princess, ele já começa grande já, mas é um clichêzão também. Na verdade, é difícil até se apontar um jogo que não é assim, né? Porque grande parte dos jogos, principalmente os orientais também, eles são personagens assim, né? Crianças e tal, que salvam o mundo. Que nem no Pokémon, por exemplo, o cara sai da casa dele, né? Pra, tipo, pra viver sozinho na floresta, o cara tem 10 anos de idade, tipo, ele já é, tipo, profissional da área de Pokémon, assim. É, normal. Normal. A mãe deixar um filho de 10 anos de idade sair de casa pra caçar monstros. Bestas selvagens, né? É bem normal mesmo. Bem padrão, né? E aí vai enfrentar eles, nossa. Agora, esse daqui também eu acho que tá... Ele tá junto com o clichê de pular em cima do personagem e matar com peso. Quando você tá lá no jogo, você começa a encontrar muito item, medicamento... Um monte de coisa tá ali na tela pra você, muito fácil, só ir lá pegar. Será, né? Será que o programador é bonzinho? Será que é por isso que ele Aí você tem aquela sensação de déjà vu, assim, você pensa, ih, o bicho vai pegar. O item que você não acha nunca, assim, que é caríssimo, tá lá de graça pra pegar, né? Você acha aquelas 6 balas de Magno no Resident Evil ali, ó, dando sopa no cara. É mesmo, né? É. Você acha 12 balas no jogo inteiro. De repente, você acha 6. E acrescento mais, e um save do lado. E um save do lado, pode crer. É verdade. Eu vi isso recentemente no Alan Wake. Eu, jogando lá, o sinalizador é a arma mais forte do jogo, né? Aí chegando no lugar, tem uma caixa que é cheia, assim, infinita. Pode pegar quanto quiser. Então, imagina, né? É, imagina. Dá pra imaginar. Eu vou jogar ele ainda. Aí você pensou, falou, ixi Maria, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. E falar em item, tipo assim, mas no Alan Wake, dava pra você pegar... Não, tem limite, né, o quanto cabe no sinalizador. Tem. Não é 999. Ah, tá. São 12. Porque tem muito jogo que não tem. É um clichê. Esse é um clichê dos jogos. É... Que tem, eu acho, eu costumo chamar isso de menu anal, né? Que é o personagem principal que consegue levar toneladas de armamentos e itens. Menu anal. Agora, é, porque onde ele coloca? Essa onde ele coloca tudo isso, velho? Onde ele coloca? Por exemplo, o Snake, cara. O Snake no Metal Gear Solid 1. No 3, não. No 3, acho que já dá peso. Já tem um negócio de peso, né? No 4 também. Mas é... No 1 e no 2, cara, meu... A caixa de papelão, um monte de coisa. Meu, eu lembro daquele Batman da Feira da Fruta. Tipo, da onde você tirou esse escudo, o Batman? Essa é engraçadinha, hein, Rob? Ah, esse aí é o motivo de milhões de piadas do He-Man, né, velho? Nossa. Ah, é? Eu não lembro. Qual era a piada do He-Man? Ah, porque o He-Man tem um monte de item. Ele só usa sunga, caramba. De onde que ele tira também? Nossa. Sabe quem faz isso também? O Leon, do Resident 4. Tem aquela malinha lá, carrega um monte de... Mas não tem mala nenhuma, né? Ele carrega bazuca, carrega... As coisas muito grandes. Mas no Resident Evil tem um baú mágico lá, que você coloca as armas, tipo, num baú. Ah, ali, é verdade. E elas aparecem num outro baú, em outro lugar. Elas, entendeu? Se teletransportam, né? De um baú pro outro. Tem um warp zone dentro do baú. É, eu lembro desse baú, tipo assim, pra mim o máximo desse baú, o auge desse baú foi o Code Verônica. O Code Verônica, tipo assim, tem uma parte, né, quando terminava o primeiro pro segundo disco, tinha uma fuga de avião. Aí beleza, eu colocava num baú lá no jogo, aí entrava no avião, o avião decolava. Aí um boss do jogo, ele entrava no bagageiro, e você tinha que ir no bagageiro do avião lutar com ele. Eu lembro dessa parte. Aí, quando você tava no caminho do bagageiro, tinha um baú, cara. O avião no ar. Ele tinha acesso ao baú da Terra, né? Esse baú, você sabe o que é? É a tecnologia cloud, né, da internet. Você, é tipo a internet, né? Você manda e acessa de qualquer lugar, né? É a mesma coisa. Ô, Pascoal, não dá nem pra usar aquela desculpa lá do Cybercops, que tem encanamento por baixo. Que manda por baixo, né? Nesse caso, nem dá. Não, mas esse negócio aí de esconder os itens e levar no corpo uma casa inteira e não aparecer nada, isso é muito comum também, né? Tipo, o Zelda também, eu acho incrível aquele monte de item que o cara ele leva uma marreta, né? E você não vê ele pendurando nada, assim. Mas é um jogo que eu achei que ficou legal, uma adaptação, só que nos mais recentes também, né? Foi no Tomb Raider, a Lara Croft, ela leva todas as armas, tudo ela leva pendurado mesmo, assim. Tudo bem que ela não leva tantos itens, mas tudo que você consegue novo, você consegue ver na roupa dela acoplados, assim. Então, pelo menos fugiram desse clichê, né? É, isso é raro mesmo. Ah, é bem raro isso daí. Bem raro. E falando ainda de item, esse tipo de coisa, um clichê que é básico nesse tipo de coisa. Você vê caixa, o que, que tem dentro da caixa? Item. É. Item. Qualquer quadradinho tem, você viu uma caixa, opa, vai vir item. Qualquer gaveta, geladeira, qualquer lugar que você abrir, qualquer privada. Porta que você abrir, privada, tem. O BioShock é assim. O BioShock, tipo, qualquer buraco que você enfiar a mão, sai item. Sai bala, sai kit de primeiros socorros. É incrível, é mesmo, é verdade. Sai coisa pra caramba, principalmente dos caras que morrem, esse tipo de coisa. É incrível. Mas é aquilo, são coisas do mecanismo também. Mas muito dessas coisas também, acho que é por aquilo. Tem coisa que é limitação, né? Tipo... Você tem, igual no Resident 5 mesmo, você carrega uma arma nas costas e uma na mão. Ele sempre aparece essas assim. Mas quando você troca, você tem quatro armas, à medida que você vai trocando, a das costas é substituída pela outra. Então o jogo ele tá sempre mostrando duas armas, mas nunca tá mostrando as quatro, né? Você pode até colocar mais, só que você só tem 9 slots, né? Se você levar 9 armas, você não tem slot pra pôr munição pra nenhuma. É. Mas eu acho que é mais limitação, assim, física mesmo, você vê o cara todo pendurado de coisa. E também, cara, tipo, você imagina aqueles FPS que você tem 9 armas diferentes. Não teria como ficar no corpo do cara, não tem como. Mas tem coisa que não é limitação, não. Pega o próprio Resident Evil, por exemplo, que os corpos somem e viram aquela luzinha com item. Pô, não precisava. Nossa. Do corpo sumir, pô. Eles desaparecem, sobem e viram uma luzinha brilhando com item. Ah, então, mas ali é limitação, né? Porque se você não desfazer todos os corpos que vão caindo, não dá pra a engine do jogo criar mais. Eu acho que é limitação. Será que não sustenta alguns corpos no chão? Porque, assim, quando você passa pra próxima área, ele provavelmente vai deletar também. Ah, sim, mas tipo assim, quantos aparecem, por exemplo, naquela tela do Resident Evil 5 inicial ali do Public Assembly lá, da Assembleia lá, o cara tá falando no megafone, meu, ali vem inimigo pra caramba, você mata e aparece. Se for ficar tudo no chão ali, já imaginou, cara? Mesmo no Easy, se for ficar tudo no chão ali e continuar pulando mais, sem brincadeira, acho que ali você enfrenta o quê? Por volta de 50, 60 inimigos. Vai dar um slowdown do cacete. O fato bizarro é isso, é você mata o cara lá, seu inimigo, ele morre, cai no chão, desaparece, parece um frango no lugar, né? É muito estranho. Não faz sentido. É, podia aparecer a perna do cara. É, assim. Aparece frango, aparece dinheiro, né? Aparece umas coisas nada a ver. Não, o dinheiro até vai, né? Pô, o cara tá com dinheiro no bolso, bala até vai. Também agora um frango não dá pra aguentar. Não, é de lascar. Mas é bem engraçado. Tem coisas que só o videogame faz pra você. Outra coisa, essa é bem imbecil, mas acontece em muito jogo. É. Pressione o botão A pra dar start. Quando no controle tem um botão de start. Tem isso no Braid. Pô, cara, eu já vi isso. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o botão A, ele é o botão mais usado no jogo. Então é meio, acho que é padrão os caras mapearem em qualquer jogo, cara. O botão, o X no PlayStation, o A no Xbox, o A no Wii. O A no GameCube, por exemplo, no GameCube o A era enorme, cara, no controle. No Wii também. É o maior botão. Ele e o B, né? São os dois maiores botões, mas o A fica em cima do controle, não fica embaixo. É. Então eu acho que pelo fato de ser o botão, tipo assim, não é só o botão A, mas eles costumam mapear pra start o botão que você mais usa na maioria dos jogos, pra facilitar iniciar. Não sei, eu acho que é por causa disso esse clichê aí, vocês. Sei lá, acho que podiam tirar o botão start de vez, colocar um botão tipo inventário, sei lá, colocar algum outro nome nele, né? Não, o botão start até vai, agora o botão select não serve pra nada, velho. Mas select já sumiu, exemplo, né? Não, select faz tempo, já. O Xbox tem um chamado back, por exemplo, que seria o select. Ah, então vai mudar o nome, ó, tá melhor. É, mas no PlayStation ainda tem. É que PlayStation por exemplo, usa o mesmo controle há 15 anos. Eu acho que o normal era ter uns botões normais e, tipo, aí a empresa que vai fazer o jogo decide qual que ela vai querer fazer. Porque, por exemplo, no Wii é mais ou menos assim também, que eles não tem start, não tem select, não tem nada. Aí, normalmente, é press A to start. Aí faz sentido também, né? Porque pressione o A pra começar, pra dar início. Do que ter um botão start e ele ficar lá. Pode ver que até na época do Super Nintendo mesmo, o Select praticamente não servia pra nada, né? Ele era mais pra, tipo, então, na hora do jogo você apertar Start e depois Select pra sair. Mas sabe o que, né? Que é isso? É culpa do Atari isso aí. Que o Atari tinha aquela chavinha Start Select, né? O Start realmente iniciava o jogo e o Select você colocava, selecionava os jogadores, né? Quantos eram. Aí fazia sentido. Aí foi ficando, sei lá por quê, e tá aí até hoje. É um caminho da padronizou. Casa. Padronizou. Padronizou. Mas chegamos aqui, esse é o, eu acho que não fica, esse é o maior clichê de todos. Pra mim é o maior clichê, pra fechar, o maior clichê de todo. O vilão, quanto mais ele apanha, mais ferrado ele volta. Tem clichê maior que esse? É verdade. Cara, meu, todo vilão tem uma segunda forma, uma terceira forma, é incrível. Eles nunca desistem, cara. Eles nunca... Eu só de lembrar, assim, recente o Wesker no Resident 5, que dura umas três partes a luta com ele, assim. São três partes diferentes. Quanto mais ele apanha, mais ferrado ele vai ficando. O Metroid, no Metroid Prime 1, você começa enfrentando o Metroid grande, mas o Metroid Core, que é o pequenininho que sai, o que sobra do grande, é mais ferrado que o grande. O Rugal, no King of Fighters 94, primeiro você enfrenta ele não tá tão ferrado, dá umas pancadas, aí ele volta... louco da vida. Ou aquela síndrome de terceiro round também, né? Que a gente até comentou. É. Quais as situações que vem à cabeça aí de vilões que voltam cada vez mais emputecidos por esse imagem? O que eu me lembro, assim, mais marcante é o Drácula. Que é sempre a mesma coisa. Ele primeiro enfrenta na forma normal mesmo e depois volta tipo um morcego gigante do inferno. Qualquer Mega Man vai ter lá o Sigma com pelo menos 4 formas. Qualquer Final Fantasy, o final, você pode ter certeza que no mínimo 3 formas ele tem. Ele vai vir primeiro na forma humana, depois a forma God, depois a forma bizarra, depois a forma bizarra com God. Com certeza vai ter. Eu acho que até isso eu tenho um pouco... Eu vejo bastante isso em anime também, acho que cultura japonesa tem muito disso. É o cara começar a luta com 10% do poder, já viu isso? Toda vez o cara começar, mas eu só estou usando 10% do meu poder. Aí o cara vai e te dá um pau. Aí você, o cara vai tirar o poder não sei de onde, o cara agora só 30%. Agora só, até chegar no 100% demora um século pro cara... O Freeza, né? O Freeza foi assim, o cara começou usando tipo o dedo, o mindinho dele, aí no final ele tava, quando ele resolveu usar tudo já era tarde. Já. Mas é pior todos, que não né? acaba, né? Se acabasse no 100 tudo bem, mas vai no 105, 110. É, tipo Toguro, lembra Toguro, Pascoal? Toguro era embaçado. Era o cara das porcentagens, velho. Puta, eu fico maluco quando o cara fala que só tá usando 10% do poder, velho. É por que ele não usa tudo, né? Ele é o ferradão, cara. Por que você vai arriscar 10 pra apanhar, pra começar a enfraquecer? Porra, é outro clichê, que todo vilão, ele é prepotente, né? Ele subestima o herói. É, pô, aí Austin Powers, se tirar Austin Powers, o filho dele pega e fala, meu, vai deixar eles vivos aqui, pega uma arma e, pô, dá um tiro na cabeça deles e acabou. Ele fala, não, aí não tem graça. É, tipo Batman, né? Batman, aqueles antigão também. Sempre ficava amarrado lá pra morrer, sei lá de que jeito. Eles iam embora pra deixar eles saírem. É igual esse Final Fantasy Power, né? Eu vou embora e vou presumir que você vai morrer, né? Muito louco. É bem por aí, velho. Mas aquele Batman lá que eu chamo de Batman gordo, barrigudinho, eu acho o melhor Batman de todos os tempos, cara. É aquele ali, com o Adam West, velho. Putz, parece bom, tá! Com o Adam West e um monte de onomatopeias também, né? É, um monte de onomatopeias, é bem lembrado, Pascoal. Ah, é muito louco. É, eu acho isso, o vilão é o maior clichê. O maior clichê é sempre o vilão. É, né? Ele carrega o clichê nas costas do jogo. Ele carrega o clichê nas costas. Um clichê grande, assim, de vilão, mas isso não se restringe só ao videogame, não. É tudo que tem a vilão. É que o vilão, putz, não, o cara, ele tem que ser mal, né, velho? De repente, não podia ser só, por exemplo, às vezes você briga com o seu irmão. Naquele momento, o seu irmão é o seu vilão e vice-versa, assim. Mas por quê? Porque cada um tem um ponto de vista, cada um acha que o outro tá errado e cada um se acha na sua razão. Mas ninguém necessariamente naquela situação é mal. Agora, por que o vilão de videogame não pode ser um cara assim, né? De repente ele só tava enganado, ele tava com um ponto de vista diferente, ele não era necessariamente um cara mau. Tipo, ele tem que ser um cara que ele não quer alguma coisa pra ele quer simplesmente destruir o que os outros têm, assim. É sempre por aí a lógica do vilão, né? Podia ter um vilão diferenciado. Ah, mas tem alguns jogos que tem, sim, viu? Esses mais novos aí que tem um enredo melhor já está um pouco diferente. Mas é novidade, né, ainda? Porque a maioria, grande parte... O Bioshock assim, mesmo é diferente. Já não tem vilão assim. Quer dizer, até tem, né? Não, tem os vilões, mas tem, digamos assim, eles, digamos assim, são vilões que têm uma construção psicológica melhor, assim, tem um texto, tem um diálogo, né, um perfil mais elaborado do que outros vilões mais simples que a gente tinha no passado. É, mas é que também uma história que é feita para grande público, né, para a massa, ela também não pode ser muito complicada, não. Até no cinema é assim. Porque senão a pessoa sair tipo, da história e fala, mas por quê? Não entende, sabe? Se falar só, o cara fez porque ele é mau, pronto, porque ele não presta, pronto, é fácil. Ah, agora entendi, entendeu? Mas tem exemplos de filmes com uma história um pouco mais complexa que o próprio Matrix mesmo. É um bagulho que eu tive que assistir umas 3 vezes pra entender. Ah, então, mas 10% das pessoas que assistem Matrix entende de verdade o que... Cara, eu entendi da primeira vez. Agora eu tenho uma prima que viu até hoje e não entende. Entende mesmo. Viu várias vezes e não entendi. Eu confesso seriamente que eu realmente, da primeira vez que eu assisti, eu não entendi o... É, então, mas pra você ver, no próprio Matrix tem lá a personificação do mal, que é o Agent Smith, né? Assim, pode, a pessoa pode não entender direito a história e tal, mas tem lá. Só a pessoa fala então, assim, ah, esse aqui que é o bonzinho lutando contra o mal ali. Pronto. É, mas tem a estrutura básica, o clichê. Ele tem também o apelativo do efeito especial, né? Que é isso que chama mais atenção dele ainda do que a história, né? Tem muita gente que vai assistir Matrix pra ver os efeitos. Verdade. Ah, isso é verdade, também pra época. Mas esse seria assunto aí pra mais um outro cast. Esse foi o nosso cast sobre os clichês do videogame. Se a gente esqueceu de algum clichê ou se vocês têm algum clichê que a gente não mencionou, dividam com a gente através do mural. A gente agradece muito vocês terem ouvido e até o próximo cast. Valeu!